Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu, quarter speed. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. Saudações cósmicas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 58º episódio do Paranerd, um podcast para nerds. Neste episódio 58, dando, como assim dizer, uma continuidade ao episódio passado, onde falamos sobre Vingadores, inclusive sobre o sensacional filme que a Marvel Studios lançou, vamos falar hoje a respeito de Thanos de Titã, o personagem que apareceu na cena pós-créditos do filme do Vingadores e que muita gente por aí não sabe ainda quem é este cara. Então, seguindo uma ideia dada a mim pelo sensacional Fábio Fat Frog Aissar do podcast, que ele no Twitter lançou assim: senhores podcasteiros da vida, por favor, façam podcast sobre Thanos. Aí pensei, porra, mas que ideia foda e original ainda por cima, porque todo mundo atualmente tá falando de Vingadores isso, Vingadores aquilo, mas e de Thanos? Por que que ninguém fala? Então falemos aqui agora no Paranerdia. Alexandre, posso falar uma coisa? Sabe por que que ninguém fala de Thanos? Diga. Porque a galera tem medo de investigar o passado sombrio da Marvel. Ah, olha, e quem falou esta pérola foi ninguém menos do que Bruno Costa, do site ocinéfilos.com.br, mas que foi chamado nesta conversa porque ele participa de um outro site chamado cruzadorfantasma.com.br. Então, Alexandre, primeiro queria te agradecer pelo convite de estar gravando aqui mais um programa com você. Você sabe que sempre que você me chama eu fico muito feliz de participar. E eu fico muito feliz de você participar também. Valeu, muito obrigado. E a gente tá lá com o Cruzador Fantasma, cara, que graças a Odin tá indo super bem. A gente tem um podcast que é o Transmissão Fantasma e quem quiser subir a bordo lá do Cruzador, seja bem-vindo. Muito bem. Inclusive, eu fui responsável por uma parte importante da entrada do Cruzador Fantasma, que é o Lucas Yasumura falando Transmissão Fantasma. Muito olha foda. Olha só, verdade. Muito foda isso, muito bom. E eu, em breve, farei parte da tripulação do Cruzador Fantasma, aguarda. Você sabe que você tem cadeira cativa lá no, na central de comando, né? Com certeza. E aqui comigo também, como estamos falando de quadrinhos, não poderia deixar de convidar o meu quadrinhologista de estimação, o senhor Matheus Hakenan Vale, do Quadrinhossauro, e agora também do Paranerdia.com.br. Saudações, Matheus. Thanos é o Dark Side da Marvel. O Alexandre pode cortar e finalizar. Não vai cortar. Pô, mas tá errado não. Não, errado não tá e tá ao mesmo tempo, mas tudo bem, deixa pra lá. É, antes de mais nada, eu quero te agradecer, primeiro por você aceitar fazer parte agora oficialmente da equipe do Paranerd, Matheus, e parabenizar pelos excelentes vídeos que você está fazendo, principalmente o vídeo HQ sem roteiro que você faz recomendações de quadrinhos. Cara, tá realmente uma coisa show de bola. Certo, Gabriel? Obrigado. Muito certo mesmo. Obrigado. A honra é minha por você ter me convidado a fazer parte do Paranerd, né? Vou fazer o possível para sempre dar uma atualizada legal lá com coisas nerds e tal. E valeu por ter assistido o vídeo, por ter gostado também. Apesar de que aquele seu comentário lá dizendo que aquela voz não parece, não combina com a minha cara, eu não entendi muito bem, mas beleza. Vamos levar. Cara, mas isso é uma coisa que acontece com todo mundo na podosfera, cara. Por mais que a gente conheça a cara da pessoa, quando a gente vê voz e rosto ao mesmo tempo no vídeo, vídeo, parece que a pessoa tá sendo dublada. É por isso que quando eu faço meus vídeos eu não apareço. E para completar este time, eu não poderia falar de um assunto tão complexo quanto Thanos de Titã sem chamar novamente meu queridíssimo personagem orelha permanente do Paranédia, que é Gabriel Webler, o Paquiderme. E aí, filho, como é que você tá? Eu ainda tô avaliando se esse monte de orelhada vale a nossa amizade. Ah, vale sim, filho. Vale sim. Eu ainda tô avaliando. E outra coisa, uma pergunta. O Matheus falou que ele é o Darkseid da Marvel. Mas ele não é o primo distante, não, cara. Igualzinho, ó, olho vermelho, cara meio roxo, roupa extravagante. Vamos discutir isso daqui a pouquinho, depois dos recadinhos do Curioso Nerd e do Cine Nerd. Vamos lá. Recados. E aí, Gabriel, como é que você tá, querido? Tudo bom? Tudo bom, meu garoto. Como é que estão as coisas? Como é que tá tudo por aí? Tranquilo, tranquilo. Vamos aos recadinhos rapidinhos? Bora! Então, só pra galera ficar sabendo, quem acessa esse podcast via feed do iTunes ou qualquer outro bom agregador de feeds, saibam que este podcast pertence ao site Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.com.br, ok? E se a galera quiser mandar um e-mail pra cá, faz como, Gabriel? Mas é moleza demais, cara. É muita mamata. É paranerdia@paranerdia.com.br. E você ainda tem um botãozinho lá na nossa página que é como se fosse um envelopinho, sabe? Você lembra como é que é esse negócio aí da carta? Então você clica e tem o nosso formulário. Você preenche lá seu nome, seu e-mail, o assunto que você quer tratar com a gente e manda sua mensagem. E é só apertar enviar, cara. Não tem grito. Beleza. Usem o formulário também quando vocês quiserem, que é uma coisa bem até mais fácil do que mandar o e-mail. Então não tem desculpa para não mandar. Como também não tem desculpa vocês não mandarem mensagens de voz. Anexem nos seus e-mails um arquivo MP3 gravado por vocês mesmos, que a gente põe aqui para ouvir no Paranerdia. Vamos, quem sabe a gente não faz uma sessão de voz do ouvinte aqui no Parolando, né? Acho que seria muito legal. Ia ser bacana demais. Só não ia ser legal para você, que ia ter que editar isso tudo. Ah, não me incomodo não, eu faço até questão, eu só quero que a galera mande, não tem problema nenhum. Ouvinte, isso aí é sinal verde para entupir a caixa. É, isso aí. E falando em métodos de contato, e se a galera quiser seguir o Paranerdia no Twitter, como é que faz? É simples demais também, @Paranerdia, né? O twitter.com/Paranerdia. Muito simples. Isso. E se quiser te seguir? @Paquiderme. O link vai estar indo puxo, se preocupa não. Isso aí. E quem quiser seguir o Daniel Rossi? Quem se quiser seguir o nosso querido Daniel Rossi, o nosso cronista, né? Ele vai de @blogdorossi. E se quiser seguir o nosso quadrinhologista de estimação, o Matheus HQ Mano? Grande HQ Man, você vai seguir o @HQ_Man. Beleza. E se alguém quiser me seguir, eu não levo muita consideração não, porque eu não faço muita questão, né? Não, você não quer que ninguém te siga no Twitter, até porque você usa mais esse negócio do que eu, né? O meu Twitter é @NerdMaster, né, maldito professor texano que me roubou o NerdMaster, damn it. Terapia. Damn you. E cara livre? O cara livro é o famoso www.facebook.com/paranerdia. E vamos ter, inclusive, colocar coisas. Acho que tá na hora da gente colocar algumas coisas exclusivamente no Facebook, né, seu Gabriel? Calma, eu falei, eu tô de férias, mas não quer dizer que eu tenha tempo. Calma, eu tô trabalhando. É, porque pra quem vocês sabem, ouvinte, o responsável pelo cara livro é ele. Ah, falar em Cara Livro, quem quiser também me adicionar lá no Cara Livro é o facebook.com/gabriel.vebro. Isso, e o meu é facebook.com/onerdmaster. Quer dizer, que nem no Facebook eu consegui o Nerdmaster puro. Merda. Bom, que mais? Assim, ajudem o Paranerdia usando os links do Submarino do seu Saraiva, né? Afinal de contas, nós queremos ter este belíssimo site com sua hospedagem renovada. E eu acho que, assim, tem participações minhas na podosfera. Eu estive no Cinecast Drops número 8 do nosso querido amigo Bruno Costa, que inclusive participou deste episódio do Thanos. E o link vai estar, obviamente, aqui. A gente falou sobre as estreias da semana no cinema, Vingadores, outras coisas. Foi uma notícia, foi um Cinecast bem divertido. O link vai estar aqui nos links relacionados, ok? Ok. Bom, Gabriel, tu tá sabendo que semana que vem, dia 25, temos uma data muito especial para nós nerds, né? É, isso aí, é o quê? O dia do aniversário do Chapolin? Não. Que dia que é dia 25 de maio, seu Zé Moeda, seu Zé Ruela? Eu não sei, ninguém faz aniversário nesse, alguém faz aniversário nesse dia? Não sei, o quê? Que dia é 25 de maio? É o dia da toalha, meu querido! Nossa, que é o Oscar pra dessa atuação. Nossa. E como bons nerds que somos, nós vamos fazer uma promoção pro Dia da Toalha. E o prêmio não é nada mal. Sabe o que a gente vai dar de prêmio pra essa promoção, Gabriel? Então, Alexandre, o que nós vamos dar de prêmio nessa promoção? E depois tu fala da minha atuação, né? Puta que pariu, né? Tá bom, né? Então tá. Você não falou ainda. Tá bom. Então, o prêmio nada mais vai ser, meu querido, do que a coleção completa dos 5 livros do Guia do Mochileiro das Galáxias! Sim! E sabe o que a galera vai ter que fazer pra poder ganhar este coleçãozinha mequetrefe de livros, Gabriel? O que a gente vai ter que fazer, Alexandre? Como eu falei, vou fazer um post especial sobre o Dia da Toalha no Paranerdia na sexta-feira, dia 25 de maio. E aí a galera tem que acessar o site, ir até esse post do Dia da Toalha e vai responder uma simpática perguntinha. Qual é o uso mais criativo que você daria para a sua toalha? O cidadão que tiver a resposta mais criativa vai ganhar na faixa os 5 livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Caraca, eu não posso participar, não. Não, você é funcionário, não pode. E galera, prestem bastante atenção que vai ser dado o resultado já no dia 27, no domingo. Então é chegar, botar lá a tua resposta criativa e ganhar na faixa 5 livros. É coisa fácil pra caramba. Beleza? O Luigi Show não pode participar. Hein? O Luigi Show não pode participar, porque ele ganha tudo. Ah, não. Ah, pô, tadinho do Luigi. Eu acho que o Luigi participe também. Se ele ganhar, beleza. Se ele não ganhar, beleza também. Tadinho. Tá certo, então. Vamos lá e boa sorte a todos vocês. Ok, então, Gabriel, um abraço pra ti, meu querido. Prazer novamente falar contigo aqui, porque afinal de contas você participou mais nesses recados do que no cast inteiro, agora que você ficou de orelha. Não, né? Não, agora que eu fiquei de orelha, você tem coragem de falar isso, seu cara de pau? Não, não é agora que você ficou de orelha, no cast é agora que você ficou de orelha. Ah, tá bom, vamos lá, um abraço, Gabriel. Beijo pra você e um beijo pra você, pessoal. Tá bom, um abraço, gente. Fiquem agora com o Cine Nerd, o Curioso Nerds e o cast. Valeu. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Respeito a luz que você tem. Pode ser. O Brasil tem que passar por uma nova gestão. Tem uma nova gestão. Curioso, né? Para o Curioso Nerds deste episódio, eu gostaria de falar a respeito do personagem Capitão Marvel, que conforme foi colocado durante o episódio, o personagem Thanos de Titã foi criado como inimigo deste personagem Capitão Marvel. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. O primeiro Capitão Marvel foi um guerreiro alienígena da raça Kree, de nome Mar-Vell. Uma característica dessa raça é o tipo de pele azulada. Raramente, Kree possuem um tom de pele caucasiano, e os que nasciam eram vítimas de discriminação. Mar-Vell foi um deles, mas isso não o impediu de lutar contra o preconceito e tornar-se um renomado soldado dentro do Império. Ele fez parte de um grupo militar, cujo objetivo era analisar o planeta Terra. O motivo de tal análise foi a visita do Homem à Lua, mas nesse grupo de observadores havia um Kree que desejava a morte de Mar-Vell por ciúmes do amor que ele sentia por Una, uma outra Kree. Esse ciumento Kree era Yon-Hogg, que abriu fogo contra a nave do herói que escapou ileso, mas tal ataque causou acidentalmente a morte de um humano, Dr. Walter Lawson. Mar-Vell era muito parecido com ele e assim tomou o seu lugar e com isso ganhou uma identidade secreta, passando a viver na Terra e atuando como super-herói. Durante a vida de Mar-Vell na pele de Lawson, ele teve várias aventuras, inclusive encontrando diversos heróis da Marvel, como Homem de Ferro, Thor, entre outros. Depois de algum tempo e com a entrada de Jim Starlin nas histórias desse herói, ele passou a receber poderes cósmicos e mais poderosos e, enfim, encontrou-se com o seu arquirrival, Thanos de Titã. Durante essa fase cósmica da vida dele, o Capitão Marvel tinha uma ligação telepática com o antigo companheiro, né, o antigo parceirinho do Hulk, o Rick Jones, e ele inclusive trocava de lugar com o Rick Jones entre a zona negativa e a zona positiva. Após inúmeras batalhas, finalmente apareceu a graphic novel intitulada A Morte do Capitão Marvel, onde o herói Kree surpreendentemente sucumbe a um câncer causado pela exposição aos seus mesmos poderes cósmicos, que estavam, na verdade, estragando o corpo do herói. Após uma longa agonia, Mar-Vell falece de um modo tranquilo e silencioso. Acredite, é verdade. Para o Cine Nerd de hoje, eu gostaria de recomendar a sensacional animação em stop motion criada pelos estúdios Aardman, os mesmos que nos trouxeram Fuga das Galinhas e Wallace Gromit e a Batalha dos Vegetais. O filme em questão se chama Piratas Pirados. Na história, o Capitão Pirata é um aventuresco, embora nem sempre bem sucedido, terror dos sete mares. Seu sonho, derrotar Black Bellamy e Cutlass Lees e levar o troféu troféu de pirata do ano. Para conseguir isso, o capitão vai com a sua tripulação da exótica Ilha de Sangue até as ruas da Londres vitoriana, batalhando contra a Rainha Vitória e com a preciosa ajuda do jovem Charles Darwin. É um filme sensacional, com animação em stop motion impecável, e eu recomendo que vocês assistam em 3D, pois é um 3D realmente sensacional e muito, mas muito lindo mesmo. Eu recomendo. Aqui é Lucas Yasumura, o podcasteiro, e você está ouvindo Paranerdia, o podcast para nerds. Estamos de volta. Bom, senhores, então o negócio é o seguinte: Thanos, o Titã Louco, Thanos de Titã, Thanos, o Adorador da Morte, personagem que apareceu nos créditos finais do Os Vingadores, The Avengers, e se você, meu querido ouvinte, não viu o filme até agora, porra, vá pro inferno. Já teve o episódio do Paranerdia, o último, só com spoilers do filme do Vingadores, e tu ainda me vem assistir um sobre Thanos? Aí eu falo assim, não, eu vou pular o de Vingadores que vai ter spoiler. Ah, esse Thanos eu não conheço, acho que eu vou assistir esse. Aí pronto, tomou outro spoiler na cara pra tu deixar de ser besta. Muito bem, parabéns. Aí o que que acontece? Por que escolheram Thanos para ser o crédito final filme do Vingadores? O que que Thanos tem de tão importante no universo da Marvel? Em primeiro lugar, Bruno, o que que tu acha? Por que Thanos foi a escolha para os créditos finais? Na minha opinião, tem alguns pontos aí que a gente tem que levar em consideração nessa análise. O primeiro grande ponto é que você tem alguns grandes vilões da Marvel. Só que esses grandes vilões da Marvel já estão na mão de outras produtoras, né? Você tem a Fox aí, que tem o direito do quarteto, e obviamente por conta disso eles pegam o Galactus e o nosso querido Dr. Doom, né, que é inimigo do quarteto mesmo, mas também... E os Skrulls. Isso, exatamente. Mas também já foi inimigo dos Vingadores em algumas situações. E tirando ele, cara, você teria alguns vilões que você poderia usar para os Vingadores. Mas eu acho que os caras fizeram algo tão grandioso nesse filme que eles precisavam de um vilão de impacto, um vilão que elevasse o nível do segundo filme. Então acho que a melhor escolha realmente seria o Thanos, cara, porque as grandes sagas da Marvel, que envolvem tanto o Cubo Cósmico quanto a Manopla do Infinito, você tem obrigatoriamente a presença dele. Mas, cara, eu ainda acho que o Kang seria a melhor escolha antes do Thanos. O problema é que o Kang envolve muito viagem no tempo. Sim. E viagem no tempo é super complicado pra colocar no cinema, porque se você vai, porque o público em geral não quer grandes explicações, nem papos cabeça. E viagem no tempo envolve isso. Até hoje só Robert Zemeckis que conseguiu fazer Viagem no Tempo funcionar no cinema. É. E além do mais, eles já estão introduzindo nos Vingadores, desde o filme do Thor, esse mundo de alienígenas, de seres de outros planetas e outras dimensões. O Thanos, por ser alienígena, faria mais sentido. É, o Kang, ele é também um alienígena, a gente não pode esquecer disso, né? Mas eu concordo com você em parte, Matheus. Eu acho que a grande... pelo menos a galera que falou mal desse primeiro filme falou por conta do filme não ter uma trama tão bem elaborada. Eu ouvi muito isso durante a semana. É uma coisa, inclusive, que eu nem concordo. Também acho não. Acho que cara, a galera tá dando uma viajada. Se alguém esperava isso do filme dos Vingadores, cara, desculpa. Acho que era uma... besteira. Esse pessoal que tá falando mal desse filme, eu vou ser sincero. Pra mim, eles não conseguem engolir que o filme é bom, que é quase perfeito, que está dando certo. E aí eles ficam se doendo pra arrumar qualquer coisa pra falar mal. Cara, agora, peraí, eu tenho que entrar nessa história e começar. Cara, eu não concordo com Afonso Solano no MRG. Ele deu lá 2,5 pro filme, ficou encrespando com coisas que eu achei ridículas. Só nem ouvi. Ele não gostou do uniforme do Capitão América. Cara, que merda, dane-se o uniforme. Ah, então ele tava com frio, o Capitão América não tá usando mais edredom, porra. Velho, na boa, sem sacanagem nenhuma, cara. Você falar que o uniforme do Capitão América não funciona quando você curtiu uniforme do Thor, sabe? Quando você curtiu o primeiro uniforme do Capitão. Cara, desculpa, mas eu acho que é pouco, entendeu? É você encrespar com algo que, sinceramente, em nenhum momento... Se você já comprou aquela viagem toda, você comprou aquela doideira toda, cara, o uniforme do Capitão América vem na bagagem com extrema facilidade, cara. Isso aí é nitpicking, cara. É o cara querendo arrumar qualquer motivozinho pra ficar reclamando, cara. Cara, é o cinismo tão grande que o cara não consegue admitir que o filme é bom. Cara, eu não tô aqui dizendo se eu concordo ou deixo de discordar com o Afonso Solano. O que eu tô querendo dizer é a minha opinião, cara. E eu tô feliz por ter sido um filme que, primeiro, homenageou quem gosta de quadrinhos. Afinal de contas, ela é uma adaptação de quadrinhos, porra. Entendeu? Adaptação de quadrinhos feito por pessoas que gostam de quadrinhos. Exato. Isso é avante. Isso aí. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não querem um Cavaleiro das Trevas no Vingador. Primeiro que nem cabe. Os Vingadores nunca... A própria cronologia dos Vingadores, o HQ Man sabe disso. Você não tem tramas extremamente mega complexas. Pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Isso aqui não é Batman, não é o universo Nolan, cara. É o universo da Marvel, de outros filmes que estão sendo construídos, gente. Pelo amor de Deus. Pode não ter tramas tremendamente complexas, mas você há de convir que são algumas das sagas mais importantes do universo Marvel. São sagas legais. É. E totalmente elas diferentes são das sagas da DC, né, cara? Elas são épicas, não são complexas. Isso, exato. Uhum. Perfeito, e também tem um agravante também, né, cara? Eu acho que, sei lá, eu vou botar o crachá do orelha mesmo. Mas, cara, até onde eu lembro, sei lá, a maioria, mas boa parte dos personagens da Marvel já passou pelos Vingadores. Boa parte, cara. Eu acho que dá pra contar nos dedos de uma mão os personagens da Marvel que não fizeram parte do Vingadores. Teve uma época na Marvel, eu acho que os anos, se eu não me engano, a HQ Man vai aqui me lembrar comigo, os anos 80 e 90, que, cara, o que rodou de gente nos Vingadores, aquilo virou cabine de emprego, meu irmão. Era mesmo. Entendeu? E você acordava com uma formação no dia seguinte era outra, bicho. Tinha os Vingadores da Costa Leste, e tinha os meus favoritos, os Vingadores dos Grandes Lagos. Os Vingadores Centrais, velho. Cara, era absurdo, bicho. O que essa galera já mudou de formação, que nego já, como o Gavião Arqueiro, uma época, comandava os Vingadores do Oeste, aí depois entrou o Homem de Ferro comandando, aí você tinha os... Cara, era uma grande miscelânea ali de personagens. Porra, quem não lembra do Dr. Druida, velho? O que o Dr. Druida me faz dos Vingadores, cara? Pelo amor de Deus. E na mesma situação, e pra gente voltar de novo pro foco do nosso episódio de hoje, que não é sobre Vingadores, é o personagem Thanos de Titã. Que, apesar de não ser um personagem, vamos assim dizer, inimigo dos Vingadores, os Vingadores participaram muito das sagas cósmicas em que Thanos participou, apesar de não ser esse o foco. Eles não são... Thanos não é inimigo dos Vingadores. Ele é inimigo dos Vingadores se você levar em consideração que Thanos é inimigo de todas as formas de vida no universo. Concordo, a Kakemen tem razão. Sim. E vou além, cara. Ele não conseguiu emplacar como inimigo do Capitão Marvel, porque o Marvel é um personagem que nunca teve tanta atenção assim na Marvel. A Marvel sempre tentou dar um destaque pra ele, mas ele nunca conseguiu emplacar de verdade. Então o Thanos, cara, enquanto personagem, ele acabou tornando inimigo de todo mundo. Eu concordo, mas olha a frase que você acabou de formar, e muito obrigado por tê-la formado. Thanos foi criado como inimigo do Capitão Marvel. Sim, ele originalmente ele era um inimigo pro Capitão Marvel. Exatamente. Mas ele tomou uma esfera tão grande que ele se tornou vilão de praticamente toda a Marvel, né, cara? Maravilha. E, inclusive, querido ouvinte, não é o Capitão Marvel aquele que grita Shazam e fica poderoso, não. Esse é da DC, tá? Mas ninguém sabe que esse cara é o Capitão Marvel, ele é o Shazam. É, não. Cara, mas não, a galera todo mundo só chama ele de Shazam. Ninguém sabe que o nome dele é Capitão Marvel. Mas nos desenhos, principalmente da Liga da Justiça, ele é o Capitão Marvel. Eu sei. Eu estou zoando porque ninguém, poucas pessoas que não leem quadrinhos, sabem que o nome dele é Capitão Marvel. Ele é o Shazam. Isso é verdade. Hoje ele é Shazam, né? Hoje ele é Shazam. Pessoal da DC já chutou o balde de todos esses negócios. O nome dele é Shazam. Aliás, fizeram a pior coisa do mundo, que é dar pra ele o nome de Shazam, porque agora ele não pode nem se apresentar, né? Oi, eu sou Shazam! Pá! Desculpa, eu sou Shazam! Pá! De novo! Tu não sei, tá bom, já sei que tô Shazam, não precisa mais falar não, tá bom, obrigado, viu? Pô. Ah, só uma parada. O Matheus falou, o Bruno falou, botou o porque que ele achou que o Thanos poderia ser no final. O Matheus também falou, botou a opinião dele. Cara, eu sinceramente, eu acompanhei pouco, realmente, dos Vingadores. Mas o que eu lembro, cara, bicho, eu acho que pra esse filme continuar sendo épico do jeito que ele é, cara, tem que ser alguém muito pica. E, bicho, eu sinceramente, na minha imaginação limitada, eu não consigo ver ninguém mais absurdo que o Thanos, não, cara. Eu busquei na mitologia dos Vingadores alguns personagens que poderiam ser inimigos formidáveis pro segundo filme. Até o Alexandre concordou comigo que o Tron seria uma boa, e eu concordo. Acho que o Tron é um personagem interessantíssimo pro segundo filme. Agora, o Thanos, cara, o problema do Thanos é que ele mexe com... Você vai ter que explicar toda uma sequência, uma história do Thanos, pra fazer valer a pena a entrada dele, entendeu? Ou não. Reason, ele não vai poder simplesmente ignorar isso, entendeu? Provavelmente eles vão limar bastante da cronologia do Thanos e fazer uma explicação mais simples pra ele. Olha eles. Só, não, eu, não. Sabe por que eu não concordo? Sabe por que eu não concordo? Gente, o filme do Vingadores não é da, na semana que vem, não. O filme do Vingadores vai ser pelo menos daqui uns 2 anos. Então vai ter pelo menos outros 2 Homens de Ferro, vai ter pelo menos outro Thor, outro Capitão América, pelo menos... Vai ter do Hulk, porque o Hulk roubou o filme. E o Hulk já tem o Mark Ruffalo com 5 filmes do Hulk já contratados, então, cara... What? Como assim? Sim. Ele já assinou o contrato para 5 filmes do Hulk, o Mark Ruffalo. Tanto que a galera gostou da atuação do Mark Ruffalo no filme do Vingadores. Então, gente, vai ter filme pra caramba pra começarem a botar historinha. Olha o Thanos é isso, a manopla do destino, a manopla do infinito, vai ser assim, vai ser assado. A manopla do infinito, inclusive, aparece na sala de troféus do Odin. É. E as joias pra você explicar o porquê. Como é que o Thanos vai atrás? Se eles forem seguir os quadrinhos, vai ser tenso demais. Vai ser tenso, bicho, mas também seria tenso... Tô preocupado com não, isso. Não te preocupa, Bruno. Sabe por quê? Também seria tenso explicar o cubo cósmico. E eles fizeram. Pô, eles meio que nem explicaram o cubo cósmico, e você, né, aceitou. Eles simplesmente colocaram lá e vamos que vamos. E você reclamou disso? E você reclamou disso? Cara, eu em alguns momentos eu senti que faltou realmente um pouco de explicação pra gente entender o quanto é poderoso o cubo cósmico. Parece que é simples. Pra quem não lê quadrinhos, cara, foi aquela coisa. O cara aceitou, entendeu que é poderoso, mas não sabe a extensão do poder do negócio. Você concorda comigo? O cubo cósmico no filme, o Tesseract, que eu odeio. É, mudou inclusive o nome, é verdade. É. Que eu odeio esse nome, apesar de eu sei o que é e tal, já vi a explicação do Carl Sagan um milhão de vezes, mas é cubo cósmico o negócio. Sim. No filme, ele é uma bateria de poder infinito, coisa que é completamente diferente dos quadrinhos. Exato. Onde ele é um objeto que realiza o desejo de qualquer pessoa que esteja tocando nele. Exato. Por isso, inclusive, que o Thanos vai atrás dele no começo. Sim, aliás, o primeiro grande plano do Thanos nos quadrinhos é justamente ir atrás do cubo cósmico. Exato. Só que acontece que o Loki disse também no filme que a gente não estava conseguindo entender o Tesseract e usar o Tesseract ou o cubo cósmico da maneira que se deveria. Então, ó... Sim, tem isso, verdade. Verdade, boa lembrança. Entendeu? Então, a gente está usando como bateria, pode ser que é porque os humanos não tiveram entendimento complexo da grandiosidade do cubo cósmico para poder usá-lo como deveria ser. E nem ele, né, Alexandre? Porque no final ele usa só para abrir um portal. É, talvez porque ele não pudesse usar, porque ele estava, vamos dizer, de rabo preso com o Chitauri da vida, né? Mas isso remete também à busca do Thanos pelas joias do infinito, né? Que quando ele, na primeira saga onde as joias do infinito aparecem, ninguém tem noção exatamente do que elas fazem. Exato. Isso depois o Thanos descobre que elas, realmente a extensão do poder delas, aí ele vai atrás delas de novo. Muito bem. Na verdade, ele descobre não só a extensão de cada uma, ele descobre a extensão delas juntas, né? Sim. Porque inclusive elas fazem... quando a morte dá o poder pra ele... E ele, obviamente, usa esse poder da forma como ele quer, né? Ele não segue o plano da morte ao pé da letra, só depois, no segundo momento. Ele também não tinha muita noção do poder total das joias juntas, né? Sim. Agora, antes da gente passar para essa parte das joias do infinito, só para dar uma retrocedida rapidinho na história, vamos falar sobre o Thanos de Titã per se. né? Ele é um personagem criado por Jim Starlin para Marvel Comics, e a primeira aparição dele foi no Homem de Ferro 55 de fevereiro de 1963. Um ano muito bom, inclusive. Parabéns por Jim Starlin por ter escolhido esse ano para a entrada do personagem Thanos, e sim, é porque é o ano onde eu nasci. Muito obrigado. Agora falando sério, ele é um titã. Titã por quê? Porque ele tem a ver com mitologia. Matheus, eu vou chegar nessa parte, calma. Ele é um titã porque ele tem a ver com mitologia grega? Não, porra nenhuma, é porque ele nasceu na lua de Titã, a lua do planeta Júpiter. Então... É, na verdade eu acho que era uma lua de Urano, não é? Não, é Titã de Júpiter mesmo. Que no universo Marvel é uma lua artificial. Por que foi escolhido o Titã? Porque segundo pesquisas científicas, existe uma possibilidade de Titã ter gravidade e atmosfera respirável para comportar vida. Uhum. É o único corpo celeste do sistema solar que poderia comportar a mesma vida que aqui na Terra, por isso que tiveram essa ideia doida de fazer com que a lua de Titã fosse o lar de Thanos e dos parentes dele. Falando nos parentes dele, Mentor, né? O nome dele em inglês qual é? Alguém sabe? O pai do Thanos? Acho que é Mentor. Mentor. Caraca, Mentor, cara, eu já enxerguei de longe assim. Pois é. Eu também, mas tudo bem. Mentor, que é o líder, né, o governante da Lua de Titã, ele teve dois filhos, o Star Fox e o Thanos. Star Fox, inclusive, que já foi Vingador também. Olha, Really? Pessoal, só fazer só um adendo aqui, pode ser? Não, rapidinho? Não. Cara, a Lua não é a Lua de Titã de Saturno, velho? Bom, então... Mas eu achava que era de Júpiter. Cara, eu fiz uma pesquisa aqui rápida aqui e veio Saturno em algumas referências. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Porque realmente eu tentei buscar essa primeira origem do Thanos, mas não consegui pra falar. Então eu fiquei agora na dúvida. É o sexto satélite elipsoidal de Saturno. Então pronto, corrigindo a informação, muito obrigado, inclusive, Bruno. Olha aí, nós vamos tomar um couro dos nerds. Vai porra nenhuma, porque a gente acabou de corrigir. Então a gente teria tomado um paradoxo, mas a gente corrigiu, então se salvou. Mas a história da Lua de Titã ser o único corpo celeste que comportaria vida ainda está valendo, mesmo sendo de Saturno e não de Júpiter. Dane-se. Bom, aí o que acontece? O Star Fox, ele é um ex-Vingador, como quase todos os personagens da Marvel, né? E tem como poder estimular os centros de prazer do cérebro dos seres vivos. É aquela famosa lábia, né? Ele passa uma cantada na mulher, as mulheres praticamente se derretem por ele. Que, aliás, você sabe o nome dele de verdade, né? Eros de Titã. Inclusive, ele não tem só esse poder. Esse poder e mais, obviamente, os atributos da própria raça dele, né? Sim. Força sobre-humana, resistência, durabilidade, longevidade, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Já Thanos de Titã, ele é muito mais poderoso. Oi! O Eros, que é o Star Fox, ele é o irmão mais velho e o Thanos é o irmão mais novo, pelo que eu me lembro bem, que o Star Fox sempre tratou o Thanos como o irmãozinho, caçulinha ou porcaria dessa, que obviamente deixava o Thanos puto de raiva cada vez que ele falava isso, né? Aí o que acontece? Thanos se voltou contra seu pai, Mentor, e forçou o tal Mentor a procurar o pai dele, Cronos. Quer dizer, as informações contra a mitologia que se dane, né? Vamos lá, o Mentor tem o pai dele que é o Cronos, que é Cronos, o titã da mitologia grega, é avô do Thanos. Muito bem. É, mas vamos deixar claro aqui o seguinte, na verdade, isso aqui que a gente tá falando, o Thanos, ele não é baseado na mitologia. Ele usa de nomes parecidos e tal, mas não tem nada a ver com mitologia. A gente tá aqui falando, mas, cara, esquece isso. Se você for levar isso ao pé da letra, fodeu. Aí não tem mais cast. Não tem. Aí o que acontece? Cronos, pra poder impedir que Thanos roube o reinado de mentor, criou nada mais nada menos do que Drac, o Destruidor, né? Aquela criatura simpática, inteligentíssima, né? Nem um pouco estabanada, né? Sim. Que muito tempo pela Abril, né? Quando a Abril lançava os quadrinhos, ele se chamava só Destruidor. Ele não citava o nome Drax. Uhum. Aí a Panini veio e consertou essa cagada, né? Muito bem. Claro que o Drax não conseguiu destruir o Thanos. Se ele destruísse, eu teria perdido completamente meu respeito pelo Thanos, né? Mas uai, mas ele conseguiu, na realidade, porra. Conseguiu. Ele conseguiu. Mas ele não falhou na primeira tentativa dele? Falhou. Na primeira ele tentativa falhou, ele falhou. Mas ele consegue, ele mas consegue. Mas o importante é que ele não falhou na última. Inclusive, quem viu o Imperativa Thanos, inclusive, ele explica o porquê do Drax ter conseguido. Quem quiser ler, acho que é recente. Dá pra conseguir aí, né, HQ-Man? Dá. Foi logo depois da aniquilação, ainda dá pra pegar. Dá pra pegar, sim. Muito bem. Aí, o que que acontece? Chegou uma certa época que, depois daquela história dele ter adquirido o cubo cósmico, começado a tocar o Rebu, quase virar Deus por causa disso, tal e coisa, Thanos morreu. Essa foi a primeira morte de Thanos, né? Primeira de muitas. Primeira de muitas. Thanos é o único personagem Marvel que conseguiu ressuscitar mais vezes do que a Jean Grey. É. Tem que botar o Magneto na roda aí também. Mas quase todas as mortes de Magneto foram mortes falsas, cara. Morrer pra valer, só Thanos e a Jean Grey. É, esses daí realmente estão... Estão bem na fita. Estão nessa. Esses são de morte matada mesmo. Tudo um... Aí o que que acontece? Thanos sempre foi um apreciador da morte, né? Ele sempre teve, vamos assim dizer, podemos até dizer que ele era um amante da morte. Da morte. Ele é obcecado pela morte. É, ele não é bem um amante, né? Na verdade, ele foi o que o HQ-Man falou. Ele é obcecado pela morte, mas a morte nunca deu... como é que eu posso dizer? Trela. Trela, exatamente. Sempre botou ele meio que de lado e querendo que ele faça as coisas que ela quer, né? Como se tentasse usar ele como um escravo dela, mais exato. Sim, mas as atitudes dele sempre chamaram a atenção dela, começando pelo primeiro bicho que ele matou quando ele tinha 8 anos de idade por pura crueldade. Uhum. Inclusive, uma coisa que a gente precisa colocar em pratos limpos aqui nesse momento é que quando a gente fala é um adorador da morte, ele era obcecado pela morte e tal e coisa, temos que lembrar que nos quadrinhos da Marvel, a morte é personificável. Ou seja, existe uma entidade chamada Senhora Morte, que é aquela figura do ceifador sinistro, encapuçado, tal e coisa, ora com cara de esqueleto, ora com cara de pessoa, só que no caso dos quadrinhos da Marvel, é uma mulher. Exato. Como na DC? Sim, verdade. Inclusive, a personificação também da morte em Asgard também é uma mulher. É a Hela. Sim, Hela. Exato, Hela. Hela, a guardiando... É, Hel é o reino, Hel é ela. Hel, tá bom. É um inferno isso, mas tudo bem. Aí o que que acontece? Gabriel, o que você diria se eu te dissesse que na Marvel... exatamente, como dizem a Bela também, essa parte depois eu corto. Não vai ter participação especial porque eu vou cortar esse pedaço. Aí o que que acontece? O que que você diria se eu dissesse que a morte é uma entidade personificada num corpo de mulher na Marvel? Ué, mas não é? Não é? Não é? É que muita gente tem como figura da morte o puro osso do As Aventuras de Billy Mandy, né? Não, mas é também. Não, aí tá. Ele não é a morte, é o ceifador. Aí o que que acontece? Thanos, depois que... acho que no começo ele era obcecado pela morte, mas pela morte enquanto conceito. Ele não... Ou ele já era obcecado pela morte, a entidade. Ele não sabia da existência da entidade morte. Ele era obcecado... depois, durante a morte dele mesmo. É, ele é obcecado pela morte. Ele era um isso é dito toda hora nos quadrinhos, que ele é um niilista, né? Sim. Por favor, Matheus, esclareça aos nossos queridos ouvintes que podem não saber o que é um niilista. Ótimo, porque eu também não sei. Ah, então muito bem, eu te digo o que é um niilista, Matheus. Então, já que você não sabe o que é um niilista, meu querido... Eu sou o HQ-Man, não o filósofo mesmo. Muito bem, eu te digo o que é um niilista só pra te deixar feliz e a deixar feliz o ouvinte do Paranerdia também. O niilismo é um termo, um conceito filosófico que afeta as mais diferentes esferas do mundo contemporâneo. É a desvalorização da morte no sentido de morte, ausência de finalidade e da resposta ao porquê. Ou seja, o cara simplesmente tá cagando e andando pra vida, o conceito de vida, cara, de morte. Mas olha tudo. Só, posso explicar um pouco disso aí, Elisa, se você me permite? Por favor. Cara, seguinte, o Thanos, qual é o grande problema do Thanos? O Thanos, ele fala isso durante as sagas, o HQ menta aí pra confirmar o que eu vou falar, que ele se sente melhor morto. Sim. Ele não gosta de estar vivo. Viver pra ele é uma dor, não é um prazer, entendeu? É, tanto é que ele fala isso durante a Imperativa, durante o Desafio. Então, quer dizer, ele fala isso durante algumas das sagas dele, e isso sempre se repete, ele vem falando isso. Então, pra ele estar vivo, é um pesar muito grande. Então, ele prefere estar morto. E quando ele volta à vida, ele sempre volta possesso, porque ele não quer ficar vivo. Entendeu? Em nenhum momento. Então, inclusive na Imperativa, pra quem conseguir achar essa saga, que é uma saga que fala bastante do Thanos, quando ele volta à vida, ele volta urrando de dor. Tanto é que ele volta batendo em todo mundo e tal, e o volta cara ameaça enlouquecido. Ele. Exato. E o ameaça ele falando o seguinte: olha, eu não vou te matar, mas eu vou te congelar e vou te deixar vivo durante milênios. Só que você vai ficar no estado de hibernação. Aí ele vai e larga todo mundo e se entrega. Quer dizer, que é um personagem mais estranho como é que a gente pode dizer? Controverso, né? Do que o próprio Thanos, cara. Ele é super complexo, o Thanos, cara. Exato, cara. A própria filosofia dele, ele é um vilão trágico, sabe? Sim. Tanto que várias vezes, não nas primeiras sagas, não no Desafio Infinito, que pra mim é a melhor saga dessas sagas do infinito, concordo, mas nas outras que depois, ele age como não como um herói, como um cara que tá tentando buscar o lugar dele no universo, né? Uhum. Depois de ter sido abandonado pela morte tantas vezes, aquela bruxa que não dá atenção pro cara, coitado. É, a verdade. O Thanos, ele tem essa coisa, né? Ele tem essa dicotomia aí de ficar vivo, voltar a morrer, querer destruir o universo, querer ficar com a morte, enfim. Ele faz tudo isso por amor, né? A grande questão é essa. Tudo que ele faz, toda essa destruição que ele provoca é por amar a morte. Mas então, HQ-Man, isso aí que você falou, cara, é perfeito. O personagem Thanos, enquanto personagem, cara, ele é tão... Por isso que eu acho difícil trabalhar com o Thanos, sabia? Eu acho que você não tem mais sagas do Thanos, porque ele é muito difícil de trabalhar, cara. Ele é super complexo. Isso mostra bastante naquela minissérie em duas partes, que precede o Desafio Infinito, que é Thanos The Quest, né? Sim, sim. Onde ele vai atrás da jornada dele pela joia, isso. Exatamente. É, onde ele recebe o poder da morte, a morte ordena que ele faça um favor pra ela, que é matar metade de toda a vida do universo. Sim. E aí ele vai em busca das... 50% da vida, é verdade. É, ele vai em busca da manobra pra obter o poder, né? Pra fazer isso, pra dar esse presente pra morte. Quando ele consegue a manopla, ele se torna onipotente. Sim. Então, eu não tinha muita ideia desse negócio do niilismo, né? Ideia, mas não sabia exatamente o que era. Eu ouvia isso direto nessas histórias do Thanos. Eu achava que ele era um niilista porque ele só fazia o que dava na telha dele. É, eu tipo também assim, não tinha a menor compaixão por nada no universo. Minha esposa diz que essas questões estão relacionadas... Ela é... de psicologia e de arte-terapia, ela diz que essas questões estão relacionadas à sombra do personagem, né? Uhum. Essa coisa que não sai, né? E o Thanos é praticamente a sombra, né? Ele é só a sombra dele, entendeu? Bom. Então, o que que acontece? Só retrocedendo um instantinho. A saga Thanos The Quest, que aqui no Brasil ficou conhecida como Thanos em Busca de Poder, é justamente essa história em que a Senhora Morte ressuscita o Thanos... E ressuscita ele com uma simples missão. Uma missãozinha simples, tranquila. Mata metade do universo. Mate metade de toda a vida no universo pra mim. Lembrando que ela aumentou os poderes dele, cara, né? Cara, mas que já eram consideráveis. Deixa eu falar um pequeno detalhe aí. Quando a morte nunca fala diretamente com o Thanos. Isso, a morte sempre tem dois lacaios. Ela tem alguns lacaios mortos-vivos que sempre falam por ela. Uhum. Ela nunca... Isso é um detalhe importante, cara, nessa isso deixa o Não Thanos só nessa minissérie, mas toda a história do Thanos. Isso deixa o Thanos puto, cara, porque ele... Me fala comigo, para de falar pelos outros, cara, que saco! É, isso é legal. Isso é uma sacada genial do roteiro, né, do acho que é o Jim Starlin que escreve, é o Jim Starlin. Né? Starlin. Pois é, então, isso é uma sacada genial, cara, fantástica. Por quê? Porque ela não consegue se rebaixar ao nível do Thanos, entendeu? É, pelo menos é isso que eu sinto. Em todo momento ela usa um intermediário porque ela acha que falar com o Thanos diretamente é se rebaixar ao nível dele, mesmo quando ele está mais poderoso do que ela. Isso aqui é interessante, né, galera? Uhum. Não, quando ele se torna mais poderoso do que ela, ela continua falando com ele por meio de intermediários, porque ele se elevou a ela. Sim. E aí ela sente que não pode se dirigir a ele diretamente, porque ele é praticamente um deus. Exato. Eles nunca estão em pé de igualdade, já reparou isso? Sim, sim. Aí o que acontece? Como Thanos vai conseguir matar metade do universo? Porque mesmo com os poderes ampliados, como o Bruno falou, isso é uma tarefa grande demais para um Thanos. Porra, foda demais. É grande demais para qualquer um, não interessa. Aí está ele em sua base, meditando naquela pose estilo pensador de Rodan, tal e coisa. No poço da sabedoria. Né? Visualizando tudo que ele está querendo fazer, e ele percebe uma coisa que ninguém tinha percebido até o momento. As até o momento chamadas joias espirituais, na verdade, tinham um propósito muito mais poderoso. Elas, na verdade, eram as joias do infinito. Sim. E nessa sacada dele é que ele decide que, pra ele cumprir a missão, que no primeiro momento, pra ele cumprir a missão, né, HQ mesmo, vou deixar isso claro. Porque ele, durante um período, ele esquece dessa missão que a morte passou pra ele, né? Sim. Ele vai atrás das joias, consegue coletar as joias. Até o Alexandre tava conversando comigo de tarde a forma como ele faz isso, que é, vou deixar até o HQ mesmo falar sobre isso um pouco, que eu acho genial. Ele coleta as joias e forma a manopla do infinito, né? Por que você vai deixar o HQ Man falar? Eu quero falar disso também, pô. Ah, então fala que Não, tudo bem que o HQ Man é o meu especialista quadrinhos, mas eu gosto dessa saga do Thanos em busca de poder, tá? Alexandre, demais. Se você está no Paranerd com o Bruno Costa, por favor, pode falar. Ah, tá. Gabriel, fala, dá um comentário aí que você tá querendo falar o quê? Cara, ele achar as joias e depois descobrir que essa porra podia fazer as manobras do infinito, não, cagada foda, né? Não foi bem assim. Primeiro, descobriu o real uso da parada depois que tá com ele? Quando ele, a joia, ele descobriu depois que ele tava meditando de frente ao poço do infinito, né? Ao poço da sabedoria, que as joias, na realidade, quando juntas, elas, no começo do universo, elas faziam parte de um único ser onipotente. Exato. Elas eram juntas um deus, um ser vivo onipotente, que tinha poder sobre todas as coisas do universo, sobre a alma, sobre a energia, sobre a matéria, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a força física, né? E aí, depois de um certo tempo, esse deus se sentiu solitário e se desfez e espalhou as joias, que são fragmentos desse ser pelo universo. Muito bem. Aí o que acontece? As joias do infinito são na ordem do espaço, mente, alma, realidade, tempo e poder. Sendo que poder é a joia que praticamente recarrega as outras. Ou seja, é a fonte de poder das outras. É a fonte de energia das outras cinco. As seis. Não que elas separadas não funcionem, não, elas funcionam. Elas sozinhas já fazem o diabo na Terra, vamos assim dizer. Um tremendo estrago. Mas quando juntas, é aí sim, como falou muito bem Matheus, quando elas estão juntas é o pega pra capar, né? É porque foi o que o Matheus acabou de falar, elas juntas elas formavam um ser absurdamente poderoso, sim, né? Aí o que que acontece? Essas joias, elas estavam de posse dos anciãos do universo, que eram 6 seres vivos que, segundo reza a lenda, estão vivos desde o início do tempo, né? Sim. São eles, sim, o campeão, o corredor, o jardineiro, o colecionador, o mestre e... no caso da alma, acho que não tinha ninguém controlando a alma. A alma tava de posse do intermediário nessa época. Sim, mas depois ficou com o Adam Warlock, né? Sim, era ficou. Ela originalmente... Na verdade, o Adam Warlock morava dentro da joia, né? Sim, não, o Adam Warlock, ele era originalmente o dono da joia, e aí durante a Segunda Guerra de Thanos, que foi quando ele tentou juntar as joias a primeira vez... Pra criar um artefato que destruísse, pra destruir estrelas, o Adam Warlock combateu contra o Thanos, morreu e a alma dele foi pra dentro da joia. Muito bem. Lembrando que nessa época ele não se chamava Adam Warlock, né? Só o Warlock. Isso. Então o que que acontece? Esses 6 anciãos, cada um tinha na sua posse uma das joias, que inclusive era o que fazia deles os anciãos, entendeu? O fato deles possuírem as joias é o que dava a eles os poderes que faziam deles os anciãos do universo, né? E como o Thanos conseguiu enganar, ludibriar ou atacar e matar, realmente, não, matar ele não chegou a matar ninguém, mas como ele conseguiu as joias de cada um desses anciãos, é uma coisa de louco, cara. Porque ele conseguiu coisas... Muito bem bolado o roteiro. Ele conseguiu coisas que teoricamente são impossíveis, porque ele conseguiu ganhar o corredor numa corrida. Ele conseguiu ganhar o campeão numa briga. Ele conseguiu ganhar o mestre numa disputa. Porra! É isso que faz o Thanos um personagem foda, né, cara? A parte de estratégia dele é absurda, absurda. O intelecto dele é absurdo, cara. É num nível muito alto, muito alto. É por isso que quando a gente falou no começo que ele era uma cópia do Darkseid, fecha a régua, é nesse ponto que ele começa a se diferenciar do Darkseid, na minha opinião. O Darkseid também é estrategista foda, brilhante e tal, mas o Thanos, na minha opinião, consegue demonstrar isso com muito mais veracidade, mesmo nos quadrinhos, entendeu? Você tem mais exemplos de estratégias fodas do Thanos do que, principalmente, do que do Darkseid, na minha opinião, tá? O nego pode até xingar, mas Darkseid é foda, não, é Darkseid, foda. Mas é foda. Mas é que o Thanos, ele põe a mão na massa, o Darkseid geralmente manda lacaios. Eu acho o Thanos muito mais maquiavélico do que o Darkseid. É interessante que, acho que no confronto da... Eu não sei se é DC versus Marvel, ou se é no confronto que aparece ele com o Darkseid, que ele olha pra uma situação que tá tudo explodindo, o Darkseid faz um comentário e ele fala, eu acho isso lindo. Thanos é sensacional. Aí o que que acontece? É. Thanos consegue a manopla do infinito no final dessa saga Thanos em busca de poderes. Aí entra Desafio Infinito. Essa saga é foda pra caralho. Uma das melhores da Marvel, junto com Guerra Civil, junto com... Cara, é muito boa, cara, muito boa. É um nível de epicidade nessa saga. Mas, eu não sei se essa palavra existe, epicidade. Se não existir, vai passar a existir agora. Não existe, existe agora. É um nível de epicidade nessa saga, cara, inimaginável. Porra, absurdo. Essa saga tem situações fodas. Tipo assim, eventos de Big Bang a cada 3 páginas, cara. Muito foda. Cara, e a quantidade de heróis por quadrinho, puta que me pariu, né, cara? A trilogia infinita, como ficou conhecida depois, é Desafio Infinito, Guerra Infinita e Cruzada Infinita. E são, sim, 3 sagas, uma continuação da outra. Mas, sinceramente, na minha opinião, das 3, Desafio Infinito é a melhor de todas, cara. Não, houve um abismo infinito depois. Sim, mas abismo infinito. Mas, cara, Desafio Infinito é a melhor de todas. Sim. É, não, fato, disparado. Cara, Desafio Infinito é tão foda que pra poder derrotar o Thanos, teve que juntar Mestre Caos, Lorde Ordem, Eternidade Infinito, Galactus, Vigia e as encarnações do amor e do ódio, porra. Simplesmente todos. Não, e engraçado, não, no começo, simplesmente, no começo dessa série. E os Celestiais. É, isso também. Simplesmente todas as entidades cósmicas da Marvel tiveram que ir, sim, contra o Thanos, porque senão... E tomaram um couro dele. Tomaram. Agora, tem uma cena dessa saga, que é a cena em que tudo poderia ser diferente, né? Que é a parte onde o surfista vai tomar a manopla e erra na hora de pegar a manopla dele, né? Sim. Aí eu pergunto a vocês, porra, o surfista pensa em nanosegundo, se movimenta na mesma velocidade, como é que ele errou essa porra? É porque Thanos ainda tava, vamos dizer, O Thanos tava do lado do roteirista. Também. Mas o Thanos ainda tava, vamos assim dizer, se adaptando às novas percepções que as joias estavam dando pra ele. Porque você tá pensando corretamente. O surfista pensa em nanosegundos, age na mesma velocidade, mas o Thanos tá controlando o tempo. Então ele sabe, ele tem noção de todos os fatos que estão acontecendo no passado, no presente e no futuro. Não tem como surpreender esse filho de uma égua, mas ele tá... Cara, o Mephisto fala uma parada no começo dessa saga que invalida essa porra que você tá falando. Ah. Porque ele falou que o Thanos ele estava aprendendo a dominar o poder, que nem ele sabia do que ele era capaz. Sim, concordo. O Mephisto até deixa isso no começo. Porque ele é vencido. Porque se ele tivesse a noção exata do poder que ele tinha na mão, cara, não pode juntar toda essa galera aí, botar o Beyonder, botar quem vocês quiserem, que não ia vencer essa porra. Teve uma... É verdade. Mas o Thanos, a gente sabe que ele aprende rápido. Sim. Foi no Desafio Infinito que já teve uma cena em que o Thanos tomou o lugar da Eternidade, que ficou a silhueta do Thanos no lugar da silhueta da Eternidade. Sim, ele derrotou a Eternidade. Nesse processo aí, ele provocou uma explosão gigantesca que devastou vários sistemas estelares, né? E aí ele tomou o lugar da Eternidade como a representação do tempo no universo. Eternidade é simplesmente a representação da Marvel pra tudo. E foi por causa disso que ele perdeu a manopla. Sim. Porque o corpo dele físico ainda precisava existir, ou alguma paradinha dessa. Foi o que a gente conversou do que o Mephisto acabou de falar. Ele ainda não tinha a total ideia da complexidade que era de ser uma criatura com tamanho poder, né, cara? Ele ainda era um mortal, ou imortal, mas eu acredito que mortal, porque o Mephisto fala isso. Ele ainda tinha aquela alma mortal, mas com o poder de um deus. Então ele não tinha a ideia real da complexidade. É diferente de um Beyonder, entendeu? Que tem o poder, mas ele tem a ideia da complexidade daquele poder. Eu acho que o grande problema do Thanos é que ele tinha um poder absurdo, mas ele ainda era preso naquela manifestação mortal dele. Cara, e aí, mais uma vez, uma salva de palmas virtuais ao senhor Jim Starlin, porque ele amarrou todas as pontas possíveis e imagináveis nessa saga do Desafio Infinito e nas outras sagas também. Ele não deixou ponta solta em nenhuma saga, na minha opinião, né? Ele mandou bem. Jim Starlin, ele é o melhor roteirista para sagas épicas espaciais. Com certeza. Ele provou isso com Desafio Infinito, com as outras sagas do Infinito, e provou isso quando ele escreveu Dreadstar, aquele personagem dele. Cara, o Jim Starlin, quer fazer negócio de viagem no espaço, chama o Jim Starlin. Perfeito. E uma personagem que a princípio parecia meio whatever, né? Que é a Nebulosa, que é a neta do Thanos, acredito, né? Ela entrou na conversa, tentou trair o avô no meio da história. Thanos, de sacanagem, envelheceu ela a quase ponto de deixá-la uma múmia viva. Aí ficou um personagem de enfeite, se é que você pode chamar aquilo de enfeite, né? Mas tudo bem. Ela ficou um personagem pra você ter a dimensão do poder do Thanos em relação a dominar a vida e a morte. Exatamente, né? Ficou tipo o bichinho de estimação do Thanos ali. É, exato. É, ele fez isso com ela e com o irmão dele, o Star Fox também, ele brinca com ele, até tira a boca do Star Fox, lembra? Apaga a boca do cara. É, porque por um segundo o Star Fox quase conseguiu convencer o Thanos a desistir da manopla. Aí o que é que acontece? E quem conseguiu tirar o Thanos do poderio? Nebulosa, que ninguém tava dando nada, né? Ninguém tava dando a menor bola pra Nebulosa, porque ela tava ali de cachorrinho do Thanos, e ela não passa. Pega, tira a manopla do Thanos e bota nela e pronto, agora a Nebulosa é a toda poderosa. E aí é que deu-se a merda. Aí fudeu. Fudeu tudo mesmo. E vou falar um negócio pra você. Você, ouvinte, que está nos ouvindo nesse Paranerd... Ainda bem, né? Você, exatamente. Você não tem a noção... você não tem a noção. Só se você ler muito quadrinhos. Do quanto filha da puta esse Thanos é, meu camarada. Oh. Nossa. Mas você caralho. Não... Se você acha que Darkseid é mal... É mal, o Thanos é o pica-pau, meu camarada. E o pior, é o pica-pau da perna listrada, aquele pica-pau. Perna da... É, o pica-pau maluco. Perna, né? O pica-pau da perna grossa, que é mais maluco ainda, cara. E uma coisa que eu recomendo, a gente poderia deixar pra recomendar mais pro final, mas eu acho que cabe até agora. Uma coisa que eu recomendo, quem quiser caçar isso, porque vai ter que caçar, porque não existe mais menor sombra disso, são justamente essas sagas do infinito, o Desafio Infinito, a Guerra Infinita, a Cruzada Infinita e o Abismo Infinito, cara. Eu acho que são quatro sagas que mostram muito bem como é que é a índole do Thanos. Não esqueça de Thanos em Busca do Poder, cara. Claro, Thanos em Busca do Poder. E é interativa também. Eu acho que é interessante pra quem quiser entender como é que é essa nova roupagem do Thanos no universo Marvel. Sim. Agora, nas quatro sagas que seja, eu só considero três, eu não considero o Abismo do Infinito, mas tudo bem, isso é minha opinião. Nas sagas do Infinito, eu acho que a única que realmente a gente vê uma participação for real do Thanos é na... Desafio Infinito mesmo, que na Guerra Infinita, quem, vamos dizer, prevaleceu como o Bambambam bam, bam foi o Magus, né? Magus, é. A face má do Adam Warlock. Adam Magus. E cara, que... eu vou falar pra vocês o seguinte, vocês já leram as primeiras histórias onde esse Magus aparece? Cara, eu dei uma lida, mas tem um tempo já, cara, mas era um... Cara, eu não consigo levar a sério o Magus com aquele afro agressivo. Isso, eram histórias muito ruins também, né, cara? Inclusive, ele volta no Imperativo lá também com outro visual lá, que puta que me pariu, né, cara? Tá merda, cara. E, no caso, na Cruzada Infinita, a vilã, entre muitas aspas, é a deusa, que seria o lado bonzinho do Adam Warlock. Aí você vê, mas por que lado mal e lado bonzinho, Nerd? Mas de onde é que tá saindo isso? Simplesmente porque no final do Desafio Infinito, quem fica com a manopla é Adam Warlock. Sim. Ele é um tremendo no filho da puta também. Bem, essa, né, mas desgraçado. Como ele é um filho da puta do lado dos mocinhos, as entidades falaram, tá bom, beleza, você pode ficar com a manopla, mas sabe do que mais? Aí chega a eternidade. Sabe do que mais? Deixa eu desligar aqui a chave do pode funcionar todas as pedras juntas. Não funciona mais a manopla todo mundo junto, não, tá? Eu acabei de desligar a chave de liga e desliga do funcionamento das manoplas. Foi o Tribunal Vivo que desligou. Sim. É, foi o Tribunal Vivo, isso, verdade. Mas com... Não, quem desligou foi o Eternidade, mas quem ordenou o desligamento foi o Tribunal Vivo. Até porque ele é o bambambam bam, bam da Marvel, né? Sim. O Tribunal Vivo Tribunal é o fodão. É o fodão, é o pica grossa. Não aparece nunca, mas é o pica grossa. Eu tô pra ver ainda quem é o fodão mesmo, porque todo mundo tem um fodão acima dele, cara, porque é verdade. O próprio Tribunal Vivo é fodão, mas ele é, entre aspas, empregado de uma entidade maior. Eu ainda quero conhecer quem é essa entidade maior que manda no Tribunal Vivo. Cara, as entidades maiores são aquelas duas que apareceram na DC vs Marvel. Ah, não. São aquelas duas entidades. Elas são as entidades que regem todo o universo. Que inclusive o Tribunal e o Espectro tentam argumentar com elas e nada funciona. Você lembra disso, HQ Man? Tô lembrando bem pouco, cara. São os irmãos que regem o universo. É o irmão. Só que o problema é que você pode desconsiderar aquela merda por e favor, falar foda-se. Pelo amor Exato. De Deus. Ou você pode considerar e falar, caralho, eles são os caras sinistros. Eu não lembro. Foi no JLA vs Avengers, né? Não. É no DC vs Marvel mesmo. Aquele confronto que une a porra toda. Ah, que é uma merda. Eu não lembro isso aí. Que eu achei... Tem o Amálgama, lembra? Tem o Amálgama. É, ah, merda. Cara, nem me lembro dessa porra. Nos 90 é escroto pra caralho. Eu sei que é escroto, que ninguém considera. Mas nesse. Eu achei que você tava falando do JLA vs Avengers. Não. Mas nessa, que inclusive é desenhada pelo Perry, se eu não me engano, e é muito boa. É, e vale pra cronologia. Então, realmente, o Thor perdeu pro Super-Homem, tá, galera? Então, voltando pro DC vs Marvel, galera, o que que acontece? Aí, o que que acontece? O Adam Warlock, pra poder ganhar confiança das entidades cósmicas, que não estavam confiando nele, eu também não confiaria, mas já pra lá, ninguém, né? Ninguém confiaria, né? É. Aí, tá, tudo bem. Então, pra poder provar que eu estou sendo uma pessoa confiável, eu vou expulsar do meu corpo todo o meu mal e todo o meu bem. Aí que começou a merda, né? Porque todo o mal virou magos e todo o bem virou a deusa. E, que merda. Nossa, loucura. Ele. Cara, lembrei. Matheus. Lembrei quem é o fodão do universo Marvel. Quem? Garoto Esquilo. Ah, é. Garoto Esquilo, é verdade. Garoto Esquilo. Garoto Esquilo tem algumas vitórias no currículo dela interessantíssimas, né, Gat? Wolverine, Thanos. Já derrotou o Thanos, cara. É, a gente vai mesmo falar dessa história da Garota Esquilo. Ah, tomar no cu que eu vou falar do Garota Esquilo, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, mas o Matheus quer. O Matheus não, quer. Pela porra, Matheus, tá de sacanagem, né? Esquilo, cara. Não, pô, tá de brincadeira. Fala, Matheus, conta como é que foi a história do encontro do Thanos com a Garota Esquilo. Vai. Ai, que me pariu. Isso é muita vergonha ali do Thanos, cara. Não, a Garota Esquilo tava na edição especial dos Vingadores dos Grandes Lagos, né? Tinha sido mandada pra rua na véspera do Natal porque ela esqueceu de comprar papel higiênico pra sede dos Vingadores. E enquanto ela estava na rua, ela encontrou o Thanos, que tinha acabado de descer na Terra e estava com um plano pra sugar a energia vital de todos os humanos, né? Peraí. Coloca de novo a situação. Ela tá fazendo o quê? Ela saiu pra comprar papel higiênico. Caraca, cara, eu imagino. Eu não vou nem considerar. Eu não considero, você sabe que eu não considero isso, né? Eu tô logo avisando aqui. Essa cara, porra dela venceu o Thanos e venceu o Wolverine no combate corpo a corpo, numa cena que ninguém viu o que aconteceu, que some tudo e volta ela vencendo. Cara, isso pra mim não existe, mas tudo bem. Ela só vence os caras assim, cena que ninguém vê. Pois é. Mas... Caralho, imagina ela no mercado assim. Cara, ela era babá. Olha, ô Gabriel, aí vira, você vira, não, e esse estilo virou babá do filho do Luke Cage com a Safira, cara. Com a Jessica Jones. É, isso aí que eu tô te falando. Tu quer pior? Veja esta cena. Mas ela deixou o Thanos de cara no chão e bunda pra cima. Veja essa cena. Ai, garota Esquila detonando o Doutor Destino com um bando de esquilos. Olha isso. Caralho. Cara, tem coisas na vida que a gente não tem que levar em consideração mesmo, né? imagina só. Cara de esquilo. Vai lá, acabou o papel higiênico aqui. Eu tô aqui no vaso. Ela vai, tá no mercado. É papel higiênico. Eu não sei qual é o tipo que o Homem de Ferro usa. Brincadeira. Diz que chama o Alfredo. Tem o Jarvis aqui. Vou pegar essa merda aqui mesmo. Ela vai, vira e tá o Thanos segurando assim, olhando assim. Eu levo essa marca de molho de tomate ou eu levo do elefantinho? Ah, tá bom. Chega da participação da Garota Esquilo aqui. Não, pelo amor de Deus, vamos voltar pra coisa séria, por favor. Nas sagas. O Thanos também apanhou da Cat, viu? Da Hellcat. Ai, Jesus amado. Tá bom. O Thanos já não está parecendo mais tão fodão, hein? Não, eu tenho. Cara, a Garota Esquilo e a Hellcat usaram um poder especial contra o Thanos, que é o mesmo poder, inclusive, usado por Son Goku em Dragon Ball. O roteirista tá do lado delas. Pois é, fato. É a única explicação, tá? Meu amigo, isso aí é aquela coisa que você fala assim, puta que pariu, o cara tava muito drogado mesmo. Agora olha só, nas sagas Guerra Infinita e Cruzada Infinita, Thanos não é o personagem principal, mas é um personagem importante nessas duas sagas. E ele cara, ele tá quase como um consultor, né? Ou eu tô ficando maluco de achar isso? Não, é basicamente isso mesmo. Porque é tipo o Hannibal Lecter, né? Quando vão querer pegar o Wild Bill, então vai lá no Dr. Hannibal e pergunta: Dr. Hannibal, como é que pensa o Wild Bill? Aí, Thanos, como é que pensaria o Magus? Como é que pensaria a deusa? O que que você faria contra a deusa e contra o Magus? Aí é óbvio que eles aproveitam as estratégias muito bem montadas de Thanos para derrotar esses dois lados sombrios de Adam Warlock. Pois é, cara, é aquela coisa. O Thanos, na verdade, ele fica aliado do Warlock, né? Na Guarda do Infinito, né? E o Warlock distribui, né, as joias pros participantes da Guarda. Se não me engano, é Drax, Gamorra, Pip. Quem mais joga aqui, man? Puta, deixa eu lembrar agora. Serpente da Lua. Moon Dragon, Serpente da Lua, né? Uhum. Isso. Ele próprio. Sim, ele fica com uma, né, que se não me engano é a joia da mente. Olha só, o Drax ficou com a do poder, a Gamora ficou com a do tempo, o Pipe com a do espaço, a da Serpente da Lua foi a da mente, porque ela é uma telepata, e a joia espiritual... Uma telepata foda, diga-se de passagem. A joia espiritual ficou com o próprio Adam Warlock, e a da realidade ficou com um guardião secreto. Ah, não lembro quem é esse guardião secreto, porque eu já li essa porra há muito tempo, mas eu sei que é o seguinte, isso aí que você falou procede. Ele fica como um consultor, mas como um aliado do Warlock na Guarda do Infinito, né? É, aquele negócio, já que eu não posso dominar o universo, então ninguém também vai dominar, só por causa disso. Não, cara, e pra ele é aquela coisa, o Thanos não faz nada sem antes pensar muito no que ele tá fazendo. Então, é aquela coisa da estratégia. Eles tinham um inimigo em comum. Então, o inimigo do meu inimigo... É meu amigo. Aliás, não, eu tenho uma frase que faz melhor o pensamento do Thanos. O inimigo do meu inimigo é meu inimigo, pra que meu inimigo me deva um favor. É. Hã? Deixa eu anotar isso. Não, isso é bom, hein? Isso aqui é pensamento puro do Thanos. O inimigo de meu inimigo é meu inimigo, pois assim meu inimigo me deverá um favor. Cara, mas agora... Isso fosse uma druga. Pois é. Esse negócio de a guerra infinita cruzava infinito, o abismo infinito... Cara, eu acho que foi mais assim, vamos fazer porque a primeira deu certo, vamos continuar porque a galera vai gostar. Eu também tive essa impressão. Não foi isso, não foram sagas tão relevantes assim, lógico, você vai ver muita coisa bacana do Thanos, mas você já não vê o Thanos tão como aquele vilão, mega poderoso. E fora o fato que a Desafio Infinito foi uma saga fechada em si mesma. Sim, não concordo. Não tinha nenhuma ponta solta. Aí depois acharam essa ponta solta de que a parte má virou magos, a parte boa virou a deusa, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas uma coisa que eu não gostei, inclusive, dessas sagas da Guerra Infinita, elas são boas, gente. Da Guerra Infinita e Cruzada são ótimas sagas. Mas uma coisa que eu não gostei é que meio que, vamos dizer, amansaram o Thanos. O Thanos ficou meio apagado, vamos dizer. Ele não era mais aquele monstro que todo mundo teme, bababá, bababé. Tanto que no Abismo Infinito ele tava quase como um ermita, né? Um eremita. É, cara, porque essa é a fase... porque no final do Desafio Infinito, quando todos pensam que o Thanos morre, né? Na realidade, ele havia fingido a própria morte e se isolado num planeta pra pensar sobre a própria vida, né? Uhum. Isso porque só quem sabia na realidade onde ele tava era o Adam Warlock. Isso porque o Warlock, depois que obteve a manopla do infinito, se tornou onipotente também, pôde olhar dentro da alma do Thanos e descobriu uma coisa muito importante, que é: o Thanos só não vence porque ele não quer. Putz, essa foi de doer, cara. Essa foi o plot twist mais filha da mãe que eu já vi numa revista, cara, que ele só perdeu o Desafio Infinito porque ele queria perder. Porque ele subconscientemente se sabota, porque ele sabe que ele não merece aquele poder. Exato. E aí que entra a grande questão, a virada do Thanos, né? Porque depois disso começa meio que um processo de redenção dele na Marvel, né? E aí, cara, esse processo de redenção é que eu não gosto. Cara, eu não gosto quando o vilão tenta se redimir, cara, dos... Pois é, cara. Aí acabou ele ficou, com toda ele ficou meio chato. Ficou chato. Disso. Você lembra daquele combate dele com o Thor, que ele enfrenta o Thor 10 vezes mais forte? É, quando o Thor tá enlouquecido, né? Pra que me pariu, né, cara? Porra, pra que o Thanos vai enfrentar o Thor, cara? Não, naquele tipo de situação, entendeu? Deixa o Thor foder com tudo, porra. Entendeu? Porra. Sabe o que acontece? É que a Senhora Morte já tinha dado o pé na bunda dele, aquilo ali já era dor de corno, entendeu? De corno. Ah, pelo amor de Deus, né? Para com isso. Cara, além dessas minisséries todas que a gente falou, o Thanos ainda teve uma maxi-série em 12 partes, que era pra ser uma revista ongoing, mas foi cancelada porque ela era muito chata, que era só ele circulando pelo universo, tendo conversas filosóficas com ele mesmo e com outras criaturas. Pô, chato pra cacete. Tentando resolver o problema dos planetas. Cara, que chata, muito chato. Ele chegou a encontrar o surfista prateado durante essa fase? Minha chegou. Chegou. Cara, não, conversa filosófica entre um Thanos chateado e o surfista prateado é a coisa mais chata do universo Marvel, cara. Pelo amor de Deus. É pra tu ficar no, babando, depois de ler a revista, tu fica babando sangue pelos cantos da boca, porque tu não consegue mais, sei lá, tu não consegue mais viver depois disso. Cara, é que eu tô falando, assim, o problema do Thanos, cara, é que a Marvel ficou um pouco sem saber o que fazer com ele. Uhum. Eu acho, assim, sabe, a Marvel precisava colocar o personagem porque todo mundo gostava dele, ele era um puta de um vilão maneiro. Mas aí a Marvel nessa coisa de, não, mas ele é um vilão, mas ele pode ser usado pra ajudar o... Porra, pelo amor de Deus, né, cara? E é que nem o Dr. Doom, às vezes, com essas coisas, não, porque eu tenho que ajudar a Terra, porque não sei o que, se ninguém... Mas o Dr. Doom, você ainda compra a ideia, porque, porra, ele quer o poder, ele quer tomar conta de tudo, entendeu? E na minha opinião, o Dr. Destino, desculpa, mas eu não gosto de usar Dr. Doom, o Dr. Destino é o único personagem vilão da Marvel mais carismático do que o Thanos. Vai. Carismático, não disse poderoso, disse carismático. Não, concordo. Carismático eu concordo. Apesar de você ter vilões interessantes, por exemplo, o Homem-Aranha tem vilões muito interessantes. Sim, cara. Carismático, mas eu concordo. O Dr. Destino é muito carismático. Quando não tem como não gostar dele. Quando tu pensa em Marvel, cara, quando tu pensa em Marvel, vilão Marvel, a primeira coisa que vem na tua cabeça é o Dr. Destino. Sim. Primeira coisa que vem é o Dr. Destino. Em segundo lugar, pra mim, vem o Thanos. Depois vem... O Dr. Octopus e... Galactus. Eu não considero o Galactus um vilão. Ah, eu porra, não consigo... Galactus é uma força da natureza. Ah, tá. Não é um você quer justificar o Galactus porque ele faz o que precisa fazer de qualquer maneira, porque ele é uma força da natureza, mas ainda assim ele mata pessoas, destrói planetas e fode a vida com os dos arautos dele. Ele é um vilão. Ok, tudo bem. E assim também são os furacões, os tornados, eles são vilões? Mas eles não têm consciência. Exatamente. Galactus, cara, uma vez que bate a larica, do que bate a larica no Galactus, eu não acho que ele fica pensando muito não, cara. Cara, ele é um vilão pra mim, o Adchance. Ele foi apresentado como vilão, se comporta como vilão. Tem momentos em que ele faz coisas pelo bem dele mesmo, pelo bem do universo, afinal de contas ele precisa se alimentar e sobreviver, mas ele é um vilão, cara. Tá. Essa é a minha opinião, que pelo visto não vale nem um pouco a pena. Mas tudo bem. Ah, eu esqueci, esse podcast é meu. Bom, aí o que acontece? A bola é minha. Já viu que isso aí vai ser cortado na edição, né? Não vai não. Eu quase não corto nada da edição. É, aí aconteceu a redenção de Thanos. Uau. É, que é essa parte chata que a gente tá falando pra cacete, né? Né, Thanos começou a passear pela galáxia pedindo desculpas pros planetas que ele destruiu. Ele foi pra Rigel, né, e conseguiu deter. Olha, ele deteve Galactus, ele deteve Galactus e impediu que Galactus comesse Rigel. Olha que coisa fantástica! Uau, né? Bom samaritano, é. Cara, aí essa história eu li, esse negócio com a fome e tudo mais, cara. Eu vou te falar. Uma historinha chata pra velho. Cara, que horrível. Aí entra a saga da aniquilação. É, Thanos tanto fez esse negócio todo que na aniquilação ele se aliou com o Aniquilador por puro tédio. Pois é, concordo. E morre ainda por cima, né? Cara, mas aí eu falei, graças ao Odin que Thanos voltou a ser aquilo que ele era, cara, porque... Foi uma volta às origens ali no Aniquilação, não foi não? Foi, mas não foi tanto quanto a gente esperava, foi, né, tanto, o Orixão? Ele tava lacaio do outro, cara. Sim, mas ele deixou aquele lado bonzinho pro cacete, sim, né? Sim, jogou pra escanteio, mas de qualquer forma não foi o Thanos que a gente tava esperando, né? É. O Thanos que a gente espera, né, Alexandre, é aquele Thanos que ele age sozinho, ele bota pra fuder com todo mundo e não tem meio tema, que nem o Ultron faz, cara. Quando o Ultron aparece, os Vingadores, todo mundo mija nas calças. Essa é que é a verdade. Porra. Todo mundo se caga todo, por quê? Porque ele sabe que vai dar merda, cara. Cara, mas Mas ainda assim, Thanos, eu acho que se hoje em dia, na atual fase que tá a Marvel, apareceu Thanos no meio de Nova York, a galera se caga. Ah, hoje em dia sim, mas antigamente o nego tava... É, naquela Thanos, fase... Ah, na fase emo... Ele vai virar nosso amiguinho. Isso, na fase emo, na fase emo do Thanos, quando pintasse Thanos aí, ele falou: e aí, Thanos, como é que você tá, meu filho? Saúde tá boa, mano? E, Lelê? É, tá. Entendeu? Então, quer dizer... É, o Tron hoje passa muito mais, quer dizer, hoje, algum tempo atrás, passava muito mais ameaça do que se aparecesse o Thanos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a coisa já está começando a tomar um outro rumo. Agora me explica, Matheus. Você, você conseguiu, vamos dizer, estudar a parte da aniquilação ou passo para outra pessoa isso? Faça a pergunta e eu vou dizer se eu sei ou não. Thanos se juntou os trapinhos com a morte durante a saga da aniquilação? Não lembro de ter visto isso, não, não. Na verdade, ele vê ela de relance. Ah, é? Porque... Tanto é que nesse ponto o Drax mata ele, né? O Thanos só vê a morte de verdade no Thanos Imperative. É porque... Pelas minhas pesquisas, o Thanos, durante a saga da aniquilação, inclusive usou um manto tal qual a morte. Viajando na maionese. Não me lembro disso. Não, pode isso ser foi até no... que sim, mas não sei. Eu vi o Thanos ao lado da morte usando um manto como o dela em Thanos Imperative. Então vamos chegar na Imperativa Thanos logo de cara. Como é que é essa saga Imperativa Thanos, Bruninho? Então, cara, a Imperativa Thanos, na verdade, o Thanos estava morto, né? Uhum. Mas os Guardiões da Galáxia trouxeram ele à vida. Por quê? De novo. Por quê? Porque ele teria um papel fundamental na situação que estava por vir. Cara, no caos que estava por vir. E foi uma forma de trazer de novo o Thanos à vida. Ele deve ter voltado puto nas calças, né? É isso que a gente tava falando no começo. Ficou maluco. Ficou maluco, né, cara? Porque ele tava ali no começo, no começo da história, quando você tem o ignição, né, o Matheus? Sim. Que o Thanos, ele aparece lá morto e tudo mais. Ele tá morto, porra, preso, meio crucificado num negócio. Isso, lá. Exato. Me lembra até uma cena do Slade, no futuro dos Titãs, quando eles prendem ele num tipo de cruz e tal, que o Super-Homem, na época... com a visão de calor, pode com o braço dele. Mas enfim, é só uma referência aqui, porque parecia muito, era muito parecido o visual. Mas o Thanos, cara, ele aparece lá preso e foi isso que o HQ meio falou, entendeu? Ele tava lá vivendo, morto, né? Ah, feliz da vida porque estava morto, e os caras trazem ele de volta controlando a mente dele, a Serpente da Lua, a Mantis e o Cosmos, se eu não me engano, que é o cachorro dos Guardiões da Galáxia. Cara, eu não consegui acreditar nessa história. Cara, só controlar o Thanos, cara. Puta, botasse o Xavier. Botasse o professor Xavier e mais meia dúzia de telepatas, que talvez eu comprasse essa ideia, mas não. É, mas tem a Serpente da Lua ali, né, cara? Cara, mas é que ele tava no, que tava ela é uma telepata fodíssima, né? É que ele tava no. Estar morto é um estado bem suscetível, né? Tudo pra bem. Ser controlado. Ah, ok, então. Mas ela tava com a Pedra da Mente? Não, então. Não é citado isso na Imperativo. Não. Mas enfim, de qualquer forma, cara, o que acontece é isso. E você tem uma situação na galáxia, ou no espaço como um todo, que é o quê? Você tem um impostor do Quasar sendo perseguido pelo Richard Rider, que é o Nova, né? Uhum. E a história vai se desenrolando no seguinte sentido. A volta do Magus no primeiro momento e depois a volta do Lorde Marvel. Não é isso, HQ-Man? Sim. E quando ele volta, retorna, e volta e ele super poderoso. Volta super poderoso e por conta da aniquilação, abriu-se uma fenda no espaço para um outro universo que chama-se Cancerverso, se eu não me engano. Cancerverso, exato. E tem as versões dos personagens dos heróis do Cancerverso, né? Esse Cancerverso, nada lá morre, a morte não existe nesse universo, mas as coisas continuam crescendo e se reproduzindo. Puta, deve ser uma superpopulação do caramba, então, né? Então, o Cancerverso quer invadir o universo normal. Exato. E o Thanos, por ser um avatar da morte, um consórcio da morte, é pedra fundamental para enfrentar o Cancerverso. E o Lorde Marvel, consequência, porque, obviamente, você já entendeu a associação, né? Sim. Muito bem, muito bem. Aí, eu acho que essa foi a última saga, até o momento, com o Thanos, né? Ele morre, inclusive... teoricamente, em definitivo, nessa saga do Imperativo, ou tô errado? Sim, ele morre no final. Ele morre, mas daquele jeito como o Thanos sempre morre. Sim, ele morre pra daqui a... ele vai morrer até daqui a 6 meses, eu sei isso. Cara, você pode ter certeza que com essa coisa toda do filme dos Vingadores e tal, a Marvel vai ressuscitar ele nos quadrinhos também. Foi o que eu falei com o Alexandre, agora vão usar ele à torta e à direita. Com certeza. Inclusive, existia uma diretiva na Marvel que não era pra usar o Thanos. Não era pra usar o Thanos. Os pipões da Marvel falaram, olha, pra usar o Thanos vocês precisam pedir permissão e a gente vai avaliar a possibilidade. Afinal de Tanto contas, é que o Thanos ficou sem usar esse tempo todo. Sim, afinal de contas é um personagem que não é farinha igual o Wolverine, né? Pode usar à vontade. Isso aí não é casa da mãe Joana ainda, né? A gente esqueceu de algumas lutas épicas que o Thanos já fez, né, o HQ Man? Pois não, fala então, Bruninho, por favor. Então, ele tem duas lutas com o Thor, uma a gente já citou, que é essa luta que é clássica do Thor, 10 vezes mais forte com a joia do poder. Do poder, exato, que, cara, o Thanos com a estratégia é fazer com que o Thor caia e perca a luta. E a gente tem uma luta clássica do Thor, que acho que com o Thanos, se eu não me engano, em Asgard, que o Thor tá usando o cinturão, a armadura do Thor, né, pra ficar mais forte. Uhum. E ele consegue, não dar uma coça, mas ele consegue botar de igual pra igual e vencer o Thanos naquela ocasião. Uhum. Sim. Essas duas lutas são muito boas, quem puder ver depois essas lutas. E o treinamento do próprio Thanos com a Gamorra, né, o HQ-Man, que ele ensina ela a ser a melhor lutadora aí a mulher mais mortal do universo. Isso, exato. Sim. Exato. Então, cara, assim, em termos de artista marcial, a gente lembra, obviamente, de vários artistas marciais na Marvel fodas, tipo Capitão, tipo Shang-Chi, Wolverine mesmo e tal, o Demolidor, mas, cara, o artista marcial da Marvel, pra muitos, é o Thanos, cara. Sim. E eu diria mais, com embates, eu não chamaria de combates, porque quase não houve porrada física, mas eu acho que os embates mais pega pra capar do Thanos foram quando ele tava atrás das joias do infinito com os anciões do universo. Ah, né? Sim, não, sim. O combate do Thanos com os heróis Marvel em Desafio Infinito é muito épico, cara. É muito épico. Também. É um negócio também impressionante. E, tipo, acontece todo tipo de tragédia ali. Homem de Ferro decapitado, Thor transformado em vidro e depois estilhaçado. Sim. O Homem-Aranha é espancado até a morte com uma pedra. Sim. Cara, é só os negócios foda ali, meu irmão. É só a criança grande brincando com as formiguinhas. É a bota e a formiga, né? É, né? Aí o que acontece? Já que estamos falando das capacidades do Thanos, eu gostaria de destrinchar aqui rapidamente para o apreceio de vossas excelências quais são os poderes e habilidades do Thanos. Ok? O maior poder dele, na minha opinião, é a inteligência dele. Concordo. O intelecto superior dele. Quando falam que existem certos personagens Marvel que são as maiores mentes da Marvel, como é o caso do Reed Richards, do Doutor Destino, do Tony Stark, do Bruce Banner e o Caramba 4, cara, todos eles perdem pro Thanos. Ponto. Sim, concordo. Gênero, número e grau. Sim. E não só no quesito estratégia, não. No quesito inteligência. Sim, inteligência mesmo. Genialidade mesmo. Conhecimento tecnológico, biológico e o caramba quase. E mágico. Ele também faz mágica. Eu só queria lembrar o seguinte. Ele realmente vence de todo mundo. Mas em termos de criação tecnológica, eu acho o Richard quase no mesmo nível dele. Sim, mas não superior. Mas não superior. Não, cara. Superior. Superior não. O Thanos ri na cara do Senhor Fantástico. Sim, sinceramente. Na cara de todos eles. Aí, né? Sim. Outros poderes do Thanos. Ele detém capacidade de manipulação de energia cósmica. É, todo personagem galáctico da Marvel, por padrão, por default, tem essa habilidade, né? Um negócio interessante que a gente podia ter citado lá no começo, mas o Thanos, ele é um mutante na própria raça dele, dos Eternos. Sim. Se você pegar os Eternos, ele é diferente. Sim, ele é uma anomalia dentro da sua própria raça, verdade, com certeza. Fato. Aí o que que acontece? Só que além disso, o filho da mãe ainda tem também poderes mentais. Sim. Habilidades em combate, que como já fomos, inclusive, falamos aqui, ele já caiu na porrada com o Thor e com a Gamorra e Ah, ele sai em relação à super força, ele sai igual pra igual com o Hulk, no seu estado mais anormal. Se você pegar o selvagem, né, cara, o Hulk mais poderoso, o Thanos bota de igual pra igual com ele com tranquilidade, cara. Sim, o Thanos, ele, não sei se vocês sabem isso, a Marvel, naquela enciclopédia Marvel, toy coisa, ela classifica a força de personagens de 0 a 100. Sim. Certo? Sim. 100. Só tem 4 personagens na Marvel com a escala 100. Uhum. Um deles é o Thanos. É, mas, cara, você não pode levar muito a ferro e fogo essa escala da Marvel, não. Isso já foi discutido N mil vezes, até dentro da própria Marvel. Por quê? Porque o Hércules clássico, ele também era classe 100. E eu não considero o Hércules clássico classe 100. Tanto é que ele empatou até em força com o próprio Thor, que na Marvel clássica não era classe 100. Não, eu tô falando, vamos dizer, numa uma Marvelpédia mais revisada, uhum, mais recente. Ah, tá, entendi. Só que tem 4 personagens... Não. Só tem 4 personagens atualmente na Marvel que são considerados classe 100 de força. É o Hulk na fase puta que o pariu do... Deve ser da encruzilhada, né? O World War Hulk, não, aquele Hulk no World, do World War Hulk. Que... Ah, tá. Aquele Hulk que dava um passo e afundava Manhattan, né? Isso, era aquele Hulk... Uhum. O Thor, 20 vezes mais forte naquele mesmo embate que a gente acabou de falar do Thanos, uhum, tá? O campeão, quando de posse da joia do poder, uhum, e o Thanos. É, mas eu sei lá, eu não considero o Thanos... Eu considero ele classe 100, obviamente, mas não acho que só esses 4 estariam nesse patamar, entendeu? Por exemplo, não, o Galactus... eu coloco nesse patamar, entendeu? O surfista de Annihilation eu coloco nesse patamar, entendeu? Sim, cara, eu concordo contigo, mas é que a gente tá tratando aqui especificamente força física. Não, mas eu coloco esses caras no nível força física, não tô tirando eles de força física, não. Tô botando eles no nível força física mesmo. A gente tem que lembrar que o surfista sozinho aguentou uma porrada do Hulk selvagem e nem se moveu. Acho que é força física sem nenhum tipo de ajuda de energia ou magia ou qualquer coisa assim. Ah, bom, aí... Sim, é exatamente esse Thor, o ponto que eu queria chegar. Peraí, esse Thor que o Alexandre citou é o Thor com a ajuda da joia e ajuda da fúria do guerreiro, né? A gente não pode esquecer disso, né? Na enciclopédia Marvel, quando tem esse tipo de mudança, geralmente tem ou uma barra de cor diferente ou uma barra diferente embaixo, dizendo assim, sob influência de tal coisa. Aí tem que ver isso. Tem que ver isso, porque, cara, full, sem nada. Só tem 2 personagens pra mim que chegam a níveis absurdos de força física. Sem nenhum up, tá? É o Thanos, como o próprio Alexandre já citou, e o Hulk, por conta da raiva. Quanto mais raivoso ele for ficando, obviamente mais forte ele fica, isso é o poder dele. Tirando isso, sem plus, nada, não vejo ninguém com essa capacidade, não. Porra, eu quero ver uma porradaria Thanos versus Hulk em Vingador 2. Cara, vai ser bonito, Mas vai ser aquele estilo Hulk, esmague. Mas aí o Hulk tá fudido, né, cara? Ele vai tomar uma coça sentida, né? Mas aí vai ser uma briga boa, cara. Vai ser uma briga boa, mas uma coça sentida. Vai. Aí, outro poder que é do Thanos também, mas aí eu não considero isso muito poder, que é a resistência dele, né? Longevidade. É um poder regenerativo, né? É. Mas isso é pertinente à própria raça dele, que não por acaso são chamados de Os Eternos. Sim. Né? Eles não são chamados assim só porque eles usam ternos. Né? Puta que pariu! Agora eu vou dizer que esse poder todo tá no sangue. Ai, meu Deus do céu. Jesus, mas, hein? Tá aqui, me pariu. E eu vim aqui pra isso. Cara, não. Pois é, Gabriel, pois é. Cara, o Alexandre ficou mudo. Não, eu não tenho mais o que falar. Eu vou ter que botar um tuduche duplo, né? Pois é, porra. Caracoles, tá, né? Ah, é, bom, onde é que a gente tava? Tem gente que fala que Thanos é invulnerável. Eu não acho. Eu já vi Thanos sangrar. Super-Homem também já sangrou e é invulnerável. É uma invulnerabilidade numas, né? Cara, a invulnerabilidade é até o nível que ela não pode ser ultrapassada, porque nenhum desses caras é totalmente invulnerável. Isso é um fato. Super-Homem pro Apocalipse, por exemplo. O Apocalipse ultrapassa a invulnerabilidade dele. Então que porra de vulnerabilidade é? Ele é invulnerabilidade até um certo limite, né? Sim. É que nem o Luke Cage. O Luke Cage tem pé invulnerável. Mas bota o Hulk pra dar umas boas porradas ali pra ver se ele não sangra. Porque a pele dele é invulnerável, mas os órgãos internos não. É, no cu pra você ver se ele não vai ficar todo roxo lá depois. Não tem essa prova. Esse é o poder, sinceramente. Eu sou um dos poderes mais bunda que tem na Marvel, a invulnerabilidade, né? Porque todo mundo é invulnerável e todo mundo toma porrada whatever, né? Pô. É, tanto é que o Thor, por exemplo, não é invulnerável. Pelo menos na ficha dele não consta como invulnerável. Ele consta como... ele consegue aguentar danos até um nível absurdo. Entendeu? Mas ele não se coloca como invulnerável. Ele é resistente. Exato. Ele já tomou uma saraivada de tiro e que nem o Super-Homem, botou lá a mãozinha na cintura, as balas bateram no peito e foram tudo pra lateral, amigo. Mas é. Tá bom. Bom, e pra encerrarmos essa conversa, que eu acho que a gente já deu uma bela quantidade de informação, eu acho que o ouvinte... Porra, dossiê Thanos. Não, o ouvinte dossiê que Thanos, não mano. Sabia o que era Thanos, não tinha noção de como é que é importante esse personagem. Bom, aí então como acontece? Isso, inclusive, eu fiz esse Paranerdia a pedido do Fat Frog, e um beijo pra você, Fábio, mas também... Um abraço, Fábio. Por conta de uma pessoa... O que pessoa é essa? Na primeira vez que eu fui assistir Vingadores no cinema, porque eu imagino que até a publicação desse Paranerd eu já devo ter assistido Vingadores mais umas duas vezes. Na primeira vez que eu fui lá assistir, acabou o filme, créditos, cena do Thanos pós-crédito, e óbvio, como eu tava eu e mais o Pastor Claybon, o Fat Frog e outra meia dúzia de podcasts nerds no cinema, a gente gritou um puta que eu parei, é o Thanos, agora ferrou, caralho, mesmo, né? Tudo assim, né? Como bons marvetes que nós éramos. Aí acabou a empolgação, começou a subir o resto dos créditos, a luz se acendeu, o cidadão que estava na poltrona na minha frente vira-se pra mim e pergunta: tá, mas quem é esse cara? Então, caro espectador de filme, que eu não sei seu nome, desculpe, mas este Paranerdia é para você. Ei, que alegria. Mas... tomara que ele ouça. Não, eu ouvi, pelo menos eu fiz em homenagem a ele. Tá bom. Olha só. Considerações finais. Gabriel, meu queridíssimo orelha, que participou pouco, mas participou bonito deste Paranerdia. Você acha que já está compreendendo melhor a importância de Thanos para o próximo filme dos Vingadores? Cara, o Thanos perdeu credibilidade pra mim. Por quê? Perdeu credibilidade. Porque ele perdeu pra Garoto Esquilo. Eu agora vi a foto que você colocou. Essa foto, essa foto da Garota Esquilo derrotando o Thanos vai estar nos links aqui relacionados. Eu quero saber o que ela fez pro Thanos, porque tá saindo fumaça da bunda dele. Pois é, cara, isso é complicado, né? Então, não aparece. A fumacinha explica o porquê que ficou escurinho, né? Porque tem clima, tal, Gabriel, mas não leve a sério a Garota Esquilo, porque nem a Marvel a leva a sério, por favor. Ai, ai, tá. Tem uns personagens na Marvel que não servem pra porra nenhuma. Não, cara. Servem. Tipo, servem pra dar risada, pô. A Garota Esquilo é alívio cômico. Ela foi criada junto com os Vingadores dos Grandes Lagos pra ser uma grande piada da própria Marvel. Serve pra como alívio cômico, outro serve como escada, e outro pra destruir credibilidade, porque depois dessa, meu irmão. Pois é. Tá bom. Bruninho, empolgado pra Vingadores agora? Pra ficar cara, eu falei isso, né? Eu sou um cara que depois que eu vi o Vingadores, e a gente até falou das críticas e tal, eu tenho a minha opinião, e no final é isso que conta, né? A opinião de cada um. Eu acho que Vingadores foi um acerto da Marvel absurdo. Absurdo. Acho que a Marvel mandou muito bem. Tô empolgado pro Vingadores 2. Quero ver como é que eles vão retratar esse Thanos. Ainda é um medo. Mas eu acho que depois que a gente teve essa conversa, que eu fiquei um pouco mais tranquilo. Acho que dá pra fazer um negócio bacana. Dá pra fazer uma coisa legal. Tem muito filme ainda que, como você mesmo disse, eles podem inserir algumas coisas com relação ao Thanos. Mas tomara que isso não seja só a plot dos filmes, né? Tomara que o filme tenha mais alguma coisa que não só preparar para Thanos, né? Muito bem. E, por favor, faça seus inúmeros jabás. Então, cara, vocês podem me encontrar lá no oscinéfilos.com.br com o nosso cinecast. A gente toda terça-feira tem um episódio novo pra galera falando sobre filmes. Cara, peraí, eu adorei o episódio de Blade Runner, cara. Muito foda. Blade Runner, né? Pô, ficou muito legal. A gente teve a participação, inclusive, do Juca lá, do Rapadura Cast, sim, né? Que, poxa, sim, é uma, sim, muito uma figura excelente, mandou muito bem, contribuiu muito pro podcast. Eu também tô lá no Cruzador Fantasma, ao qual você foi um dos primeiros a ouvir e a comentar e a retweetar a gente. Eu te agradeço, inclusive, por isso, você e o Léo Lopes. Cara, eu adoro você e adoro o Pandinha. Eu adoro você e adoro o Pandinha. Fica feliz, inclusive você estará lá muito em breve, hein? Em breve, em breve. Olha só, vai ser muito bacana. E a gente também tá lá no Radiofobia, cara. Sempre que vocês quiserem escutar alguma coisa, a Radiofobia também é a nossa casa. Pelo menos a minha casa, né? É. Tio Léo Lopes, um beijo no teu coração, que eu te amo e eu sei que você gosta de mim também. Isso aí. Muito bem. É, Matheus, meu querido, opa, agora funcionário do Paranerd, né? Eu quero ver quando é que vai começar a tratar ele como trata a minha pessoa. Daqui a pouco, é só ele parar de... É só ele não publicar o próximo vídeo que você vai ver como é que eu vou tratar ele tão bem quanto eu trato você, Gabriel. Ah, o próximo vídeo tá saindo. Matheus, onde mais a gente te encontra além do Paranerd? Você pode me encontrar no quadrinhosauro.com, meu blogzinho lá, coitado, semi-abandonado, mas que tá sempre com alguma novidade, eu tento. Você pode me encontrar no Twitter, @HQ_man. Já vou seguir agora. Você pode me encontrar no Paranerdia também. E funcionário bom é outra coisa, né? Aprenda, é... Gabriel. Vai. É isso aí, cara. Eu gosto de falar de quadrinho. Quem tiver perguntas sobre quadrinho ou quiser só bater um papo, pode me encontrar em qualquer um desses canais aí que eu tô sempre aberto. Sim, e aproveitando que estamos fazendo jabá de Twitter, o Twitter do meu querido Bruninho é o Zumbirosca, né? Sim, arroba Zumbirosca. Que todo mundo zoa que era Zumbirosca, mas eu sei que é Zumbirosca. Pois é, esse fantasma lá do nosso podcast lá fica me sacaneando, esse puto. Mas ele deixa ele comigo. O Twitter do meu querido Gabriel Webler é P4QDERM3. Isso é paquiderme na cabeça dele, mas tudo bem. Mundo mágico. Ah. É, qual é? Lit Speak, isso aí. É, né? Exato. Tá bom. E com isso ficamos por aqui. Vida longa e próspera! I've been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang.